Ora boas, cá estamos nós para mais uma emissão da Hora Mais Negra e vamos já começar de seguida com The Cure, com o tema Fascination Street. Agora vamos ficar com Tori Amos, com o tema Smell Like a Teen Spirit, uma cover dos Nirvana. Vamos ficar com a banda Savages, com o tema Fuckers ao vivo. Down, don't let them tickle with a song. Don't let the fuckers get you down. Don't let them wonder why you frown. Don't let the fuckers get you down, or steal the free love filling yarn. And you can hide them with a key, don't let them take you away from me. Keep it. Agora vamos ficar com Agar Agar, com o tema The Visit. Com Ananda e Joker Beats com o tema Quero Que Tu Vá. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Bloqueia a tua cara é hoje o meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não caibo em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá, vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu, aonde já se viu. Hoje

Agora é a vez de Motorama com o tema You and the Others. Live in this place, praise. prison of races who rules in the grave. But I still can remember that sweet melody, that your sweet voice. Round my eyes, no world to survive, just people dying to be alive. Faces left this world to be free, faces who killed their eyes just to see. Just you can remember that sweet melody, that sweet voice. Sadly, round my eyes, lost it, lost lights. I see dips, I see blood, I see grounds and I see heights. And I'll suffer till death, my needs are just known. I smile with my tears, my hopes are all gone. But I still can remember that sweet melody, that your sweet voice. Sang to me, sang to me. Agora vamos ficar com Bonnie and the Merry Mortals com o tema Whiskey on the Boards. Cry out for my heart when I cry. Agora é a vez de Bad Religion com o tema Suffer. Agora vamos ficar com The Dickies, com o tema Paranoid. Agora Sonic Youth com o tema Cool Thing. We'll be right back. out like it is. Huh? Yeah. Don't be shy. Word up. Fear of the female planet. Fear. Fear. Planet. Fear, baby. I just want you to know that we can still be friends. Agora The Garden of Delight com o tema Winter Coffin. chegamos ao fim, mais uma emissão da Hora Mais Negra. Para a semana cá estaremos. Vamos ficar com um cheirinho de King Dude do tema Who Taught You Know to Love. E só me resta despedir. Hasta la vista, baby. Hello, my lord.